69, eu tô autorizada ali a ir manter, pichando agora. São 3894, salão 22, vira da direita, TFC e Foxtrot, chame 121, desce uma noite. Foxtrot, função, tá 3894. Brasil 6909, decolagem autorizada, pistão 0, vento 230 graus, 049. Brasil 6909, decolado 124, chama o controle em Salvador, no 20, décima 8. 208, Brasil 6909. Brasil 6909, passa a Brasil 6909, contato a radiana da decolagem, suba para o nível de voo 320, voa lendo. 320, voa lendo, azul, 6909. Chegando a M43, aciona a identificação, dessa vez chegada a ponte para 4 mil pés, eixo no 07. 4 mil pés, a ponte, presente, chegando a M43. Controle, sai de Serratango, interceptou o sinal da 10, sai de Serratango. Sai de Serratango, chama a torre, frequência 1-1-3-9-5. 6-8-9-5, sai de Serratango. Tá tarde, sai de Serratango, tá na final da 10. Papapá, Charlie, Serra Tango, estou em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tago. E aciona a identificação do estadio chegada com média no para o número de 1050. É certo, sabe, se acaba. Tinha entendido que estou na 7. Tá, Ocean 6214, catch your line up and take off from runway 10, wind 200 degrees, 05 knots. I'm Salvador, Charlie Serra Trava, está visual no localizador, solicita cancelamento, prosseguir para 17. Ciente, papel da parte Charlie Serra Trava, sendo cancelado aos 27, autorizado por curso pela direita, pista 17, chame na final. Chamando na final, baixar travado, Charlie Serra Trava. Charlie Serra Trava, confirma o site após o pouso? Passe 5 a mais 10, Charlie Serra Trava. Ciente. Ocean 6314 Airborne at 28, contact Salvador Departure 120, decimal 80. Fine, right. Ocean 6314, with a contact in record, climbing 6 flight level 240, via Airborne Departure. 5 Ocean Air 6314, send back combination. Nevermind. 1989, reduza para 2209. Charlie Serra Tango, curso autorizado, pista na 7, vento 200 graus, 049. Gente, Charlie Serra Tango, bastante travado. Gente. Mais 19, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Serra Tango falou 31, não autoriza ataque até beta, está sendo a frequência livre. Boa noite. Ocean Air 6314, flight direction and east. Ocean Air 6314. Chile 143, desce para 2000 pés. Autorizado, ele é 63, já passa para o cruzado. 4-6-3-1-4, contact Houston Center frequency 126.85. We follow the 125.45. China 6-3-1-4. Ocean Air 6-3-1-4. Isso é para 2000 pés, ajuste no 0 no céu, se autoriza a dele, eu sei que passo por 2 0. Chama toda a frequência 198.95. Sou Salvador, muito boa noite. Oxalé 6143, está avistado. Sou autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 039. 43, solo 41, vira direita, tá? Se for que você chama, eu mandei. Pula 099, chama a torre de frequência 198, desse mal 95. Pula 4206, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 3 nós. Gol 9189, boa noite, avistado, aguarde pista livre. Bora. Azul 4206, decolado 42, chame o controle Salvador 120, décima 8. Gol 91189, povo autorizado, pista no zero, vento variável 3 nós, pista já encontra-se seca. Brasil, povo 90, gol 989. Boa noite, Xanela 201, mantém um ponto de espera. Após trato não autorizado, a linha é manter pistola zero, chega a 6201. O 91189, solo 45, livre à direita, taxi Fox Trot, chame 1121, décimo 9. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ele é 6201, 201, no decolagem autorizado, pistola 0, vento variável 3 nós. Decolagem 1062. Pistola 966, Delta para 2 Hotel, 39 sinal de procedimento aeroportuário, posta habilitada no localizador, RNH 097. 190, 17 autorizado para 2 mil pés, gol 1966. Xané 6201, no decolador 47, chama controle Salvador 120, desce 8. Xané 6201, no contato radar, siga para a minha vítima 360, via saída 101. Autoriza linda? Xané 6201, Now 0-2, get to line up and wait for me, was it? Clear for line up and wait tonight, 1-0, approach 0-2. Aí o Fato Vivo Meio, chama o Centro Recife, frequência 2.5, até a urna 1.5.45. entrada no LS com campo à vista, voo 1966. 1966, chama o centro aqui, chama o centro 908, decimal 900. 0908, airborne at 52, contact Saludo Departure 120, decimal 8. Other 0 decimal 8, approach to 0 2, Roger, Roger. Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, 1966, avistado, todo autorizado, pista 10, vento variável 039. Variável com 3 sinais, autorizado pouso, pista 10, pro gol 1966. Muito obrigado. Eu chamo o centro Recife, frequência 128 decimal 3, 5 alterna 123 decimal 8. No 966, salão 56, linha direita, taxi e Foxtrot, chame 121 decimal 9. Direita 219. 5 desce Santana 4 na 7, que é legal na 0 na 7. Portugal, direito sul, contato 8-70, 1-6, décima 8-5, zelida 1-5, décima 4-5. 4-6-8-5, secondary 1-5, 4-5, Portugal, direito sul, Leo Chalene. Beijinho, esse é o seu Romeu, informe que não há tráfego conhecido a informar. Reporte para a descida. Linha 45, pista via para 2010, Penegar no 017, autorizado sinal do Cotrinha Celeste X-Ray, reporte estabilizado na localização. para a sua ponte espera da 10 para 1. Volume 869, autorizado a linha de colapso no zero, vento variável 032. A linha de colapso 0189. Boa noite, 695, chama o controle 208. 208, ótima noite, 30, boa noite, 08. Controle de Salvador, boa noite, boa noite, 09, cruzando 1500, certo, boa noite, 09, contato radar, suja para nível de 360 via saída Aguruno. 360 via Aguruno, 08, 09. Azul 9072, assina identificação, retorno de Bonésio para chegada do Bonésio 1, que é 0017, reporte para descida. Forma de direção São Romeu, luta com referência visuais para 1.500 pés, que levar a 0.7. Ajuste as corredores visuais. O 1.645 está estabilizado. 1.645 chama 1.895. 1.895, para a direita. Fazer 9072, vista para a linha de 0050, que é legal na 0.7. Salvador, boa noite, eu vou 1695. Vou 1645, pelo Jato Ponte, aqui 30, vem o Saúl. Tive força, como é que está? 64. Chame o centro Recife, que eu conheço no 2835, alterna 1, 2, 3, decimal 8. 2835, 1, 2, 3, decimal 8. Agradeço, ótima noite, boa noite. 5 São Francisco, 5 direita, chega o solo 1 2, 1 decimal 9. Direita 1 2 9, é pra 5. Para 2 mil, autorizado final do procedimento ILS-3, reporte estabilizado no motorizador, canal 0 1 7. Para 2 mil, autorizado ILS-3, reporte estabilizado no motorizador, canal 0 1 7.